aqui no fundo do poço. Estou fraco e já não consigo erguer o meu rosto. Estou aqui tão arrependido. Eu pequei contra Deus e me sinto o pior bandido. Sei que Deus irá me levantar e serei outra pessoa. Deus é bom e sabe perdoar, mas o homem não perdoa. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra em minha direção, que me leve e me lance logo na prisão, que se sinta realizado aquele que me julga. Quem nunca errou e a sua boca use pra me difamar, e aproveite o momento pra me condenar, ao invés de me acusar, irmão, por que não estende a sua mão e me ajuda? Deus irá me levantar, serei outra pessoa. Deus é bom e sabe perdoar, mas o homem não perdoa. Quem não tem